Ficheiro 61, quarta parte, um leve sopro de enxofre. Página 405, capítulo 24, um pressentimento funesto. A comoção causada pela nossa repentina chegada e o anúncio do nosso casamento foi eclipsada quase imediatamente por um acontecimento de maior importância. Estávamos a jantar no salão no dia seguinte, a aceitar os brindes e os votos de felicidades oferecidos em nossa homenagem. Buideachas mokaraed. Jamie fez uma elegante vénia ao último a brindar-nos e sentou-se no meio dos aplausos cada vez mais esporádicos. O banco de madeira estremeceu sob o seu peso e ele fechou os olhos por um instante. Um pouco demais para ti? Sussurrei. Ele suportara o peso dos brindes, acompanhando cada copo esvaziado em nossa homenagem, enquanto eu até agora escapara, com não mais do que alguns goles simbólicos, acompanhados por radiantes sorrisos aos incompreensíveis brindes em gaélico. Abriu os olhos e olhou para mim sorrindo. Estás a dizer que estou bêbado? Não, eu podia beber isto a noite toda. Praticamente foi o que fizeste, disse eu, olhando para a fileira de garrafas de vinho vazias e jarros de cerâmica de cerveja dispostos na mesa à nossa frente. Está a fazer-se um pouco tarde. As velas na mesa de Colum ardiam quase junto aos castiçais e a cera derretida brilhava como ouro, a luz marcando os irmãos Mackenzie com estranhas manchas de sombra e a pele a brilhar conforme conversavam em voz baixa, inclinados um para o outro. Podiam juntar-se à companhia das cabeças de gnomos esculpidas que guarneciam a enorme lareira, e perguntei-me quantas daquelas figuras caricaturadas haviam, na verdade, sido copiadas das feições arrogantes dos antigos senhores Mackenzie. Talvez por um escultor com sentido de humor ou com uma forte ligação familiar. Jamie espreguiçou-se no seu lugar, rindo com um certo desconforto. Por outro lado, disse, a minha bexiga vai explodir daqui a nada. Volte já. Colocou as mãos sobre o banco e saltou agilmente por cima, desaparecendo pela arcada mais baixa. Virei a minha atenção para o outro lado, onde Gaylis Duncan estava sentada, discretamente, a beber cerveja de uma caneca de prata. O marido, Arthur, estava sentado na mesa seguinte com Colum, como era apropriado ao procurador fiscal do distrito. Mas Gailey insistira em sentar-se ao meu lado, dizendo que não tinha a menor vontade de se cansar com conversas masculinas durante todo o jantar. Os olhos encovados de Arthur estavam semicerrados, fundos e com bolsas escuras por causa do vinho e do cansaço. Apoiava-se pesadamente nos braços, o rosto frouxo, ignorando a conversa dos Mackenzie a seu lado. Embora a luz ressaltasse as feições angulosas do chefe do clã e do seu irmão, fazia Arthur Duncan parecer gordo e doente. O seu marido não parece muito bem, observei. O problema de estômago piorou? Os sintomas eram um pouco intrigantes. Nem exatamente como úlcera, pensei, nem como cancro. Não com toda aquela carne ainda nos ossos. Talvez se tratasse apenas de uma gastrite crónica, como Gailey insistia em dizer. Ela lançou um rápido olhar ao marido antes de se voltar de novo para mim com um encolher de ombros. Ah, ele está bem, disse. Pelo menos não está pior. Mas e quanto ao seu marido? O que tem ele? Retorqui cautelosamente. Deu-me uma cotovelada com intimidade nas costelas, com um cotovelo um pouco duro demais, e percebi que também havia um bom número de garrafas do seu lado da mesa. Bem, o que acha? É tão bonito sem roupa como com ela? Comecei procurando uma resposta, enquanto ela esticava o pescoço em direção à entrada. E você a dizer que não gostava dele, espertinha. Metade das raparigas do castelo gostariam de lhe arrancar o cabelo pela raiz. Eu tinha cuidado com o que como, se fosse assim. Com o que como? Olhei desconcertada para o prato de madeira diante de mim, vazio a não ser por uns restos de gordura e uma cebola cozida posta de lado. Veneno, sibilou, dramaticamente no meu ouvido, deixando escapar um bafo considerável de vapores de conhaque. Que disparate! Exclamei, um pouco friamente, afastando-me dela. Ninguém iria querer envenenar-me simplesmente porque eu, bem, porque. Hesitei um pouco. E ocorreu-me que já devia ter bebido alguns goles a mais do que imaginara. Ora, francamente, Gayle, este casamento eu não o planeei, sabe? Eu não o queria. Nenhuma mentira nessas palavras. Foi apenas uma espécie de arranjo necessário, concluí, esperando que a luz das velas escondesse o meu rubor. Ah, exclamou ela cinicamente, conheço uma mulher satisfeita na cama. Olhou em direção à arcada por onde Jamie desaparecera. E também duvido que aquelas mordidelas no pescoço do jovem sejam de mosquito. Ergueu uma sobrancelha prateada para mim. Se foi um acordo de negócios, diria que valeu o seu dinheiro. Inclinou-se para junto de mim outra vez e cochichou. É verdade? A respeito dos polegares? Polegares? Gayle, em nome de Deus, de que está a falar? Baixou os olhos em direção a mim, franzindo a testa em concentração. Os belos olhos cinzentos estavam ligeiramente desfocados e eu esperava que ela não caísse para a frente. Com certeza sabe do que estou a falar, não? Toda a gente sabe. Os polegares de um homem revelam o tamanho do seu pau. Dedos dos pés grandes também, é claro, acrescentou judiciosamente. Mas esses geralmente são mais difíceis de julgar com os sapatos e tudo mais. O seu filhote de raposa, disse, indicando com a cabeça a entrada em arco, onde Jaime acabara de surgir, poderia segurar uma abóbora de bom tamanho naquelas mãos. Ou um traseiro de bom tamanho, hein? Acrescentou, dando-me outra cotovelada. Gaylis Duncan, importa-se por favor de se calar? Exclamei, o rosto queimando. Alguém pode ouvi-la? Ah, ninguém que. Começou a dizer, mas parou, com um olhar fixo. Jamie passara pela nossa mesa como se não nos tivesse visto. Tinha o rosto pálido e os lábios fechados com firmeza, como se resolvidos a cumprir uma missão desagradável. O que tem ele? Perguntou Gayle. Parece o Arthur depois de comer nabo cru. Não sei. Empurrei o banco para trás, hesitando. Ele dirigia-se à mesa de Colum. Deveria segui-lo? Obviamente alguma coisa acontecera. Gayle, olhando para trás, para o fundo do salão, de repente puxou a manga do meu vestido, apontando na direção de onde Jamie viera. Um homem estava parado logo na entrada, hesitante como eu. Tinha a roupa suja de lama e poeira. Algum viajante, um mensageiro. E qualquer que fosse a mensagem, passara a Jamie, que neste momento estava inclinado a sussurrá-la ao ouvido de Colum. Não, não de Colum, de Dougal. A cabeça ruiva inclinou-se entre as duas cabeças negras, as feições belas e largas dos três rostos assumindo uma semelhança sobrenatural à luz das velas agonizantes. E enquanto eu observava, compreendi que a semelhança se devia não tanto à herança física que partilhavam, mas à expressão de choque e pesar que agora tinham em comum. A mão de Gayle cravara-se na carne do meu braço. Más notícias, disse, desnecessariamente. 24 anos, disse eu em voz baixa. Parece um longo tempo para estar casado. Sim, é verdade, Jamie concordou. Um vento morno agitou os galhos da árvore acima de nós, levantando-me os cabelos dos ombros e fazendo cócegas no meu rosto. Mais tempo do que o que tenho de vida. Olhei para ele, debruçado na cerca do corral, uma figura esbelta e graciosa de ossos fortes. Eu tendia a esquecer como ele realmente era jovem, parecia tão capaz e seguro de si. Ainda assim, disse, atirando uma palha para a lama remexida do cercado, duvido que o Dougal tenha passado mais de 3 anos desses 24 com ela. Ele geralmente ficava aqui no castelo ou por aí pelas terras a cuidar dos negócios de Colum. A mulher de Dougal, Mora, morrera em Beanacht, a propriedade deles. Uma febre repentina. O próprio Dougal partira ao amanhecer na companhia de Ned Gowan e do mensageiro que viera dar a notícia na noite anterior para tratar do funeral e dispor dos bens da mulher. Não era um casamento muito íntimo, é? Perguntei com curiosidade. Jamie encolheu os ombros. Tão íntimo quanto a maioria, imagino. Ela ocupava-se dos filhos e da casa. Duvido que sentisse muito falta dele, embora parecesse contente de vê-lo quando ele voltava para casa. Viveste com eles há algum tempo, não foi? Fiquei calada a pensar. Perguntava-me se essa seria a ideia que Jamie fazia do casamento. Vidas separadas, unidas com pouca frequência para gerar filhos. No entanto, pelo pouco que ele dissera, o próprio casamento dos seus pais fora íntimo e cheio de amor. Com aquele jeito estranho de ler os meus pensamentos, ele disse: Foi diferente com os meus pais, sabes? O casamento de Dougal foi arranjado, como o de Colum, e era mais uma questão de terras e negócios do que do desejo de um pelo outro. Mas os meus pais, bem, casaram-se por amor, contra a vontade das duas famílias, e assim nós fomos, não expulsos exatamente, porém mais isolados em Lallybroch. Os meus pais não iam visitar parentes ou fazer negócios fora com frequência, e assim acho que se voltaram mais um para o outro do que os casais costumam fazer. Colocou a mão na parte baixa das minhas costas e puxou-me para ele. Inclinou a cabeça e roçou os lábios pela minha orelha. Conosco foi um arranjo, disse meigamente. Ainda assim, espero, talvez um dia. Parou, constrangido, com um sorriso enviesado. Sem querer encorajá-lo nesta direção, devolvi o sorriso da forma mais neutra possível e virei-me na direção do corral. Podia senti-lo ali ao meu lado, sem realmente me tocar, as mãos grandes agarradas à barra mais alta da cerca. Eu também a agarrei, para não segurar a mão dele. Queria, mais do que tudo, virar-me para ele, oferecer-lhe consolo, assegurar-lhe, com o corpo e com palavras, que o que havia entre nós era mais do que um acordo comercial. O que existe entre nós, dissera ele, quando me deito contigo, quando me tocas. Não, não era absolutamente comum. Tampouco era uma simples paixão, como eu pensara a princípio. O facto é que eu estava ligada, por votos, por lealdade e pela lei, a outro homem, e também por amor. Eu não podia dizer a Jamie o que sentia por ele. Fazer isso e depois ir-me embora, como devia fazer, seria o cúmulo da crueldade. Também não lhe podia mentir. Claire, ele voltara-se para mim, olhava-me diretamente. Podia senti-lo. Não falei, mas ergui o meu rosto para ele enquanto se inclinava para me beijar. Também não podia mentir-lhe dessa forma, e não o fiz. Afinal, pensei vagamente, eu prometera-lhe sinceridade. Fomos interrompidos por um "ha-han" atrás da cerca do corral. Jamie, admirado, girou na direção do som, instintivamente atirando-me para trás dele. Então parou e riu-se, vendo o velho Alec McMahon ali parado com as suas calças de xadrez, justas e imundas, a olhar para nós sarcasticamente com o seu único olho azul e brilhante. O velho Alec segurava uma ameaçadora tesoura de Tosquia que ergueu numa saudação irónica. Ia usar isto no Maomé, observou. Talvez tenha melhor uso aqui, hein? Bateu nas lâminas, convidativamente. Obrigava-te a manter a cabeça no trabalho e longe do teu pau, rapaz. Nem brinque com isso, amigo, disse Jamie rindo. Estava a sentir a minha falta, hein? Alec meneou uma das sobrancelhas como uma lagarta peluda. Não, o que te faz pensar assim? Achei que ia gostar de tentar castrar um puro sangue de 2 anos de idade sozinho, só pelo prazer. Resfolegou com a sua piada. Depois brandiu a tesoura em direção ao castelo. Fora daqui, rapariga. Pode tê-lo de volta à hora de jantar ou o que restar dele até lá. Aparentemente, não confiando na natureza dessa última observação, Jamie estendeu o longo braço e agilmente agarrou na tesoura. Vou sentir-me mais seguro se ficar com este, disse, erguendo uma sobrancelha para o velho Alec. Vai-se acenar. Quando eu acabar de fazer todo o trabalho do Alec por ele, vou ter contigo. Inclinou-se para me beijar o rosto e sussurrou-me ao ouvido. A estrebaria, quando o sol estiver a pino. A estrebaria do Castelo Léor era mais bem construída do que muitas das cabanas que eu vira na nossa viagem com Dougal. Com chão e paredes de pedra, as únicas aberturas eram as janelas estreitas, numa das extremidades, a porta na outra e as fendas, também estreitas, sob o espesso telhado de colmo, projetadas para abrigar as corujas que não deixavam os ratos proliferarem na palha. Deixavam passar ar e luz suficientes para que a estrebaria ficasse agradavelmente na penumbra e não sombria. No palheiro, logo abaixo do teto, a luz era ainda melhor, lançando listas amarelas no feno empilhado e iluminando as partículas esvoaçantes de poeira, como chuva de ouro em pó. O ar penetrava pelas fissuras em rajadas mornas, denso com o cheiro de madeira cortada, cravinas e alho das hortas e jardins lá fora, além do agradável cheiro dos cavalos que subia de baixo. Jamie mexeu-se sob a minha mão e sentou-se, o movimento trazendo a sua cabeça das sombras para o fulgor da luz solar, como o acender de uma vela. O que foi? Perguntei ensonada, virando a cabeça na direção em que ele estava olhando. O pequeno Hamish, disse em voz baixa, espreitando por cima da beira do palheiro para a estrebaria abaixo. Quero o seu pônei, acho. Rolei desajeitadamente sobre a barriga, arrastando as dobras da minha camisa por cima de mim, por recato. Um pensamento tolo, já que ninguém lá embaixo poderia ver mais do que o cimo da minha cabeça.